Te vejo nos detalhes de toda a criação, em cada verso meu, há uma declaração de amor que sobe em direção ao teu coração. Novas vestes me destes, um futuro.